proibido, no proibido. Rap é compromisso, anti-submisso, que dispara um míssil de encontro à nação. Denunciando os males da ilusão, anunciando, propondo transformação, guiando o moleque na trilha da afirmação, agregando mais um contra a segregação. Promotor de questões, de tantos porquês, provocador nato por sobreviver aos tiros dos cifrões que empobrecem o ser. Nas ruas vacinado por IPHOP, a armadura é calça larga, camisão, chapéu. Arma todo sangue escorrido, posto no papel. Munição são livros, microfone igual, gritando, batendo de frente, aqui é favela. Piada colocada no compasso, é lâmina de aço cortando o velho laço. Cabeça que enforca, onde existir, existir. Dignamente prosseguir no rolê alternativo, significativo, um ser ativo na missão combativo, antenado a tudo que acontece ao seu redor. Ouvindo rap na quebrada, aprendeu o que é melhor. Surfa na avalanche da rotina massacrante, questionando os abutres em cima do palanque. E não fugir do embate, nem recuar, pois a banca dos malocas tá em peso pra constar. Colar com nós no front, é hora de avançar. Cultura de rua na ofensiva pra somar.